autoproclamação, reis contra reis, fomes e pestes, terremotos e trevas, princípio das dores, princípio do fim. Princípio do fim. Rei, você sozinho no meio da noite. Despertar, no clarão dos frontos.